Muito obrigado, viu? Nosso abraço carinhoso. Ô Rubênio, um abraço, muito obrigado pela parceria, viu? O Rubênio, inclusive, é produtor, né, de vídeo, tem a sua produtora e está sempre trabalhando por aí, gravando shows de artistas famosos, produzindo clipes. Muito obrigado, viu, Rubênio? Cabra danado! Vou cantar para vocês agora. Quando o amor vai embora, canta Diego Valadares. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Ontem fui eu que chorei, hoje eu não choro mais. Você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Já implorei seu amor, hoje pra mim tanto faz. Você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Você que não me queria, hoje sou eu que não te quero mais. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Quando o amor vai embora, sem querer a gente chora. Pra esconder não tem jeito, por dentro o coração chora. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo está no ar. Aí meu amigo Rubênio, cabra danado, todos vocês amigos do Estadão de Roraima, ouvindo nosso programa pela rádio CRBR.com. Valeu Rubênio, muito obrigado pela parceria, viu? E também ele pede para mandar alô aqui, né? Para a vereadora Nira Mota e a Carol Braga, que são nossas ouvintes assíduas, todos os dias às 18 horas. Aí elas são de Boa Vista, no Estadão de Roraima. Muito obrigado, viu? Minha querida Tônia Sá, a Valdete, a sua filha Beatriz, em Santa Luzia do Paruá também, ligadas no nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Edilene Ferreira, em Porto Walter, no Acre, ligada na Ocidental FM. Muito obrigado, viu? Um beijo para todos vocês aí, ouvintes da Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Pablo, locutor de Maracassumé, no Maranhão, ligado no nosso programa. Muito obrigado, viu, Pablo? Dávila Melo, Rio Branco, no Acre também, ligado no nosso programa. Um beijo para vocês aí, viu? Meu amigo Marcelo Francisco, em Itaú, Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês.

Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Jurcileuza Martins, em Fortaleza dos Nogueiras, ouvinte da Rádio Cidade FM. Um abraço, Paula Artagma, a Ediane Fernandes, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Aí de Fortaleza dos Nogueiras, toda a região ouvindo o nosso programa, né? Carolina, Balsas, Grajaú, todos vocês, amigos ouvintes, aí do nosso programa pela Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras. Inclusive, brevemente, Diego Valadares aí na região fazendo shows, viu? Vai ser muito bacana a gente juntos aí, viu? Vamos cantar juntos. Um abraço a todos os amigos da Rádio Interativa FM de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Um abraço ao diretor J. Santos, o operador de áudio Wesley Dalabeta e também a nossa querida secretária Lia Pinheiro e todos da equipe. Muito obrigado, viu? Aos nossos ouvintes aí da Rádio Interativa FM de Ipiranga do Norte, Estadão do Mato Grosso. Também aos nossos amigos da FM da Paz em Viçosa, Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Porto Alegre FM, né? Porto Alegre FM, aí no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Porto Alegre FM exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, a família Viana, aí de Porto Alegre, Porto Alegre FM, Rio Grande do Norte, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos em frente, Paula Fernandes canta Amar Alguém. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir sentimento e ser capaz. Como o vento numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Ser capaz de amar, amar simplesmente. Você veio inteiro, veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Muito bem, minha querida Tiva Silva, em São João do Paraíso, sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. A Inácio Pereira, Silvana Machado, Silvana Vitorino, Jéssica Vitorino, todos vocês amigos aí das fazendas, dos sítios, né, das chácaras, ouvindo o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Meu amigo Oséias Neves, cuidando do meu fã-clube, aí em Dayabira, ele ouve o nosso programa pela Rádio Paraíso FM, cidade vizinha de São João do Paraíso, né? Muito legal. Minha querida Rainara, em Santa Luzia do Paruá, sempre ligada também no nosso programa, interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Rádio Cultura AM, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, Romualdo Oliveira. Um abraço a todos vocês. Nossa nova afiliada aí de Açailândia, né? Já tínhamos a Marconi FM, agora nós temos a Cultura AM também, nossa parceira, exibindo o nosso programa. O Alessandro Nogueira está em Guarapari, no Espírito Santo. É, ele faz parte da rádio, da equipe da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho, viu? É, Ademir Prado, em Franca, no Estadão de São Paulo, também ligado no nosso programa. Meu amigo Jonathan Araújo, Rádio Portal da Serra, em Sapucaí do Sul, Santa Catarina. Ô, Jonathan Araújo, a todos da equipe da Portal da Serra FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Aí, meu amigo Val Siqueira é o locutor aí da Rádio do Vale FM, em São José dos Campos, no Estadão de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos em frente. Victor e Léo cantam, recordando Amigo Apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Vamos juntar agora, todo mundo. Sempre fui um grande amigo seu. Sempre te contei segredos seus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Sendo seu amigo não, não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho, minha querida Márcia Kelly e a sua mamãe Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês, a Josiane Martins, em Inocência, Mato Grosso do Sul, ligada no nosso programa, muito obrigado, minha querida Simone Rosa, aí Simone Rosa, mora na fazenda município de Salinas, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cultura FM, um abraço, Valmir Colabor, o Charles, o Bruno, todos da equipe da Cultura FM em Salinas. Ô Simone Rosa, obrigado pelo carinho de sempre lá no Facebook, viu? Um beijo no seu coração. Simone Rosa, é, aí de Salinas, no Estadão de Minas Gerais. A meu amigo Maione, Maione Souza, em Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu? Os meus amigos Maione, Maione Duarte, dupla que canta bonito, de Goiânia para o Brasil inteiro. Um abraço, Maione Duarte. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, sempre interagindo comigo no Facebook, é, sempre ouvindo o nosso programa. Aí, meu amigo Lindomar Rodrigues, em Botucatu, São Paulo, cantor que faz sucesso em Botucatu, São Paulo. Muito obrigado, viu? Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo, também capital. Um abraço, os amigos João Pedro e Rafael, dupla que canta bonito, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sucesso, meus amigos, meu amigo José Chagas, em Indiara, Goiás, ligado no nosso programa, minha querida Poliana Salles, em Miquelândia, Goiás, também ligada no nosso programa, muito obrigado, viu? Vamos em frente, Chitãozinho e Chororó cantam Fio de Cabelo. Ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. A gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama.